Vou tomar uma dose, vou dar uma mordida na morena. Aí eu dou, é. É. Exagerado, sim. Sou mais você. Sobrevivo de olhares, alguns abraços que me deu. O que vai ser de mim? E esse assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura, que se torne a minha postura. Se eu não der, você não viu. Só queria ter você por perto. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não pija que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Ouro! E cacete!